mesmo Deus Altíssimo, eu também sou um Deus, a Cristo toda honra, a Ele dou meu louvor. Por Tua graça e Teu amor, reconciliado estou. Semelhante a Ele eu sou, sou com Cristo em meu espírito, sou daquele que ressuscitou a Cristo todo.